os interesses das nações, da defesa ou da estratégia, das grandes conspirações. Mas sei que são as coisas mais pequenas, aquelas que te fazem mais feliz. Pequenas grandes coisas que são tanto para ti. Não sei da terceira guerra, da grande revolução, da tal invasão da terra ou da globalização. Achei de uma palavra tão pequena, capaz do maior feito natural. Diz ela, faz tudo valer a pena, afinal. Eu vou dizê-la assim, sem qualquer medo, em toda a sua força, o seu esplendor. Há muito que deixou de ser.